Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimse Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 43 e a expressão de hoje é... どうしてでしょうか? Por que será? A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. A Ana participa de uma viagem de estudos de sua universidade. Hoje ela está visitando o castelo de Himeji, na província de Hyogo. O castelo de Himeji é um patrimônio da humanidade da Unesco. Os estudantes estão escutando a explicação do professor Suzuki. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 43. A expressão de hoje é... どうしてでしょうか? Por que será? Himeji-jōは... 奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか。戦争でも焼けなかったからです。さすが、ロドリゴ。Agora vamos estudar o diálogo. O professor Suzuki diz: 姫路城は奇跡の城と言われています。Disse que o castelo de Himeji é um castelo milagroso. 姫路城 é Castelo de Himeji. O nome do lugar, Himeji, é seguido de jo, que significa castelo. Wa é a partícula que indica tópico. Kiseki é milagre. No é uma partícula que conecta dois substantivos. Shiro é castelo. É, mas castelo não é jo? Sim, mas caso você se refira a um castelo sem usar um nome específico, você deve usar shiro. A partícula seguinte, to, indica uma citação. Iwareteimasu. É, disse que, ou é dito que. A forma passiva de iimasu, dizer, é iwaremasu, ser dito. A forma te de iwaremasu, é Iwarete. Usando um verbo na forma te e imas juntos, queremos dizer que uma ação ou condição continua, não? É isso mesmo. Depois, o professor Suzuki pergunta para os estudantes. どうしてでしょうか? Por que será? Ou seja, por que será que se diz que o castelo de Himeji é um castelo milagroso? Essa é a nossa expressão de hoje. どうして? Significa por quê. É uma palavra usada para se perguntar uma razão ou causa. De maneira formal, どうして é substituído por なぜ. Por quê. でしょう. Significa supor, provavelmente, e expressa uma ideia de suposição ou inferência. か. É uma partícula usada ao final de uma pergunta. Agora, vamos praticar a nossa expressão de hoje. どうしてでしょうか? O Rodrigo responde à pergunta do professor Suzuki. 戦争でも焼けなかったからです. Porque mesmo durante guerras ele não foi incendiado, ou literalmente, porque ele nunca foi incendiado mesmo em guerras. 戦争 é guerra. でも é uma partícula e significa mesmo. Essa partícula enfatiza o significado de mesmo durante guerras. Yakenakatta. Não foi incendiado. Essa é a forma casual de yakemasendeshita. A sua forma mas é yakemasu. Incendiar, queimar. Como se diz paz? Dizemos heiwa. A próxima partícula é kara. Por quê? Indica uma razão. Des. Encerro uma sentença de modo polido. O castelo de Himeji é feito de madeira. No entanto, ele manteve a sua forma durante 400 anos por não ter sofrido nenhum incêndio. Na Segunda Guerra Mundial, uma bomba incendiária foi jogada sobre o castelo. No entanto, dizem que essa bomba falhou e não explodiu. Nossa, eu também quero visitar esse castelo! O Rodrigo gosta de romances históricos, então ele sabe bastante coisa sobre castelos, né? Sim. E a Ana diz para o Rodrigo. さすが、ロドリゴ. Muito bem, Rodrigo. Ou só você mesmo, Rodrigo. さすが é muito bem. Rodrigo é Rodrigo. O Rodrigo é um amigo próximo da Ana e, por isso, ela não o chama usando um título honorífico. Eu fico feliz quando alguém diz さすが para mim. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje aprendemos deixou, que expressa suposição. Em que situações podemos usar essa expressão? Vamos perguntar à professora. E a professora diz, usa-se deixou ao fim de uma sentença quando se fala de uma previsão sobre o futuro ou de algo incerto. Quando usado em combinação com substantivos ou adjetivos, substitui-se des no fim de uma sentença por deixou. Vamos tentar dizer, amanhã provavelmente vai chover. Amanhã é... Ashita. Chuva se diz... Ame. Chove ou vai chover amanhã é... Ashita wa ame desu. Substituindo-se des por deixou, obtém-se... Ashita wa ame deshou. Amanhã provavelmente vai chover. Quando usado em combinação com verbos, colocam-se os verbos na forma casual, como na forma do dicionário ou na forma nai, e acrescenta-se deixou. Vamos tentar dizer, ele provavelmente vai. Primeiramente, vamos dizer, ele vai. Ele é... Kare. Ir, se diz... Ikimasu. Portanto, dizemos... Kare wa ikimasu. Agora, a forma do dicionário de ikimasu é... Iku. Portanto, ele provavelmente vai, se diz... Kare wa iku deshou. Na lição 25, aprendemos... Yoda. Uma forma casual de... Yodesu. Ela é similar a deixou, mas existem diferenças. Vamos comparar os dois exemplos seguintes. Kare wa iku yodesu. Significa, me parece que ele vai. Kare wa iku deshou. É, ele provavelmente vai. Como o exemplo acima deixa claro, usa-se yodesu ou yoda, quando quem fala acha que alguém vai com base nas circunstâncias. Usa-se deixou quando simplesmente se supõe o que vai acontecer no futuro. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Esse é o som de uma campainha? Em japonês, existe uma expressão para esse som. Pim-pom. Quando o participante de um programa de perguntas e respostas acerta, o apresentador diz pim-pom. E existe uma expressão que indica a resposta incorreta? Bú. Sim, é essa. Bú. Essa expressão tem como origem um som feito por buzina. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. O castelo de Himeji também é conhecido como castelo da garça branca. A garça branca é um pássaro. Existem muitas teorias sobre isso. Mas uma das mais conhecidas diz que o castelo se parece com uma garça branca. Este é o fim da lição 43. A expressão de hoje foi... どうしてでしょうか? Por que será? Na próxima lição, a Ana e os seus colegas vão experimentar uma cerimônia do chá, uma tradição japonesa. Até lá!